elogia em público, corrige em particular. O sábio orienta, sem ofender, ensina, sem humilhar. Caminham juntos, emoção e razão. O impossível não é um fato, é uma opinião. Um chefe você obedece, mas pode ser de mentira. Um líder você segue, procura, admira. Eu não quero uma cidade suja. De 4 em 4 anos eu não devo pôr lixo na urna. Será que está claro o meu esquema, meu lema? A vida é muito curta pra ser pequena. Me permitam filosofar. O conhecimento serve pra encantar as pessoas, não humilhar. Gente pequena acha que é grande, diminui o outro, acha que sabe bastante. O achismo é o seu refúgio, constrange o semelhante, garante o seu prestígio. Mas sabemos que isso não é verdade. O que fazemos na vida ecoa pela eternidade. Nunca vou esquecer o que escutei um dia. Se você não existisse, que falta você faria? Reconhecemos quando erramos. Quando estamos satisfeitos, nos acomodamos. Onde, quando, por quê? Vamos pensar. Triste não é mudar de ideia, é não ter ideia pra mudar. Pensamentos vêm e vão. Trilhe a estrada, compartilhe. Não apague a luz do seu irmão. Para que a sua brilhe. Pensamentos vêm e vão. Trilhe a estrada, compartilhe. Não apague a luz do seu irmão. Pra que a sua brilhe. Meu pensamento voa com o vento, e no meu tempo eu compartilho o conhecimento de quem anda e segue apenas como o aprendiz. Das ruas pelo mundo, Deus é meu juiz. Correndo pelo certo e fazendo a minha parte, somando e compartilhando minha arte, cultivando a humildade, valorizando a amizade, exemplo pros meus filhos, falando a verdade. Não tem coisa melhor que fazer o bem. A paz adquirida quando você vai além. O sorriso no rosto de uma criança não tem preço. Mas se algo der errado, há sempre um recomeço. Sou aquele com quem meus amigos podem contar. Nas horas boas e difíceis eu estarei por lá. Papai reto, pode botar fé, acredite. Existe esperança nesse mundo, não duvide. E quando o sol brilhar um novo dia, mais uma vez você irá colher os frutos daquilo que você fez. Quem planta boa vontade colhe satisfação. Não é questão de marra e sim de opinião. O tempo é rei e cura as feridas. Toda maldade um dia cicatriza. Meu verso traz a paz que eu coloco na canção. Quem me conhece sabe, já viu meu coração. Pensamentos vêm e vão. Trilhe a estrada, compartilhe. Não apague a luz do seu irmão. Para que a sua brilhe. Pensamentos vêm e vão. Trilhe a estrada, compartilhe. Não apague a luz do seu irmão. Para que a sua brilhe. Pensamentos vêm e vão. Trilhe a estrada, compartilhe. Não apague a luz do seu irmão. Para que a sua brilhe. Pensamentos vêm e vão.